092 no solo 28, liga direita, chame solo 121 no decimal 9. Solo 29, direita da 3, no mapa. Solo Salvador, da 3, no mapa 2, vibrou. Do decolagem, pistão no zero, vento 150 graus, 072. Vento atualizado na 10, 5241. Atual 396. Vanda 396, complete sinal, chame torre 198, decimal 6. 286, até a saída, certo? Prosseguir, Romeu, fica bravo. Vanda 396, boa tarde. Bom, no 396, continua a aproximação, guarda pista livre. Você informa de turno, Ronaldo fica bravo. Teste, mantém as condições visuais, 506, Ronaldo fica bravo. Reporte visual com local de pouso. Gente, confirma então o número 3 para pouso de acionamento, ok? Confirme o vento, Felipe. Vento 140 graus, 079, gol no 396. Ok, livre pouso na 10, no 396. Trip 5241, decolado 29, chama controle 119, decimal 35. 1935, obrigado pelo trabalho. Controle de Salvador, o Trip 5241, cumprindo Arbor, eleva na sua escuta. Trip 5241, contato radar, nível de voo 200, sai da árvore. Trip 5241. Avelesco 4462. Autorizado, reporte estabilizado, azul 4462. Obrigado, reporte estabilizado, 4462. Não, azul 4462. Azul 4462, complete sinal, chame torre 118, decimal 6. 86, 4462. Torre Salvador, azul 4462, boa tarde, final, ele é. Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, reporte marcador externo, baixado e travado, ajuste no 0, no 3. Diretores e reportagem, 4462. Comandou, boa tarde, estão 355, informação Quebec, Guarulhos, quilo 360. Gol no 396, solo 32, direita, solo 121, decimal 9. 219, 396.

centena aqui do operador de Finger, aqui na Finger 7. Gol no 649, vem na proa de Léo. Proa de Léo agora, gol no 649. 3540 65. Controle Salvador, azul 4065. Azul 4065, contato radar, nível de voo 360, saída da EL. 360, pós 2000, pode voar direto da EL? Negativo, azul 4065, mantém o perfil da carta. Manterá, 4065. Salvador, 352, patrono, confirme após arbor, autoriza a proa de Vitória da Conquista. Solo Salvador Oxarém 6327 para o táxi com 57 a bordo, 2 horas e 5, alterna Salvador. De alto, ponto de espera 18,6 ao 6327. Romeu, papai, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uno 649, Sami Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Ouro 25, 13325, gol 1649, obrigado, bom trabalho. Web 5729, complexo final, Sam Torre, 18 decimal meio. Salvador, Oceania 6321, puxa escalamento a posição 1111. 5729, continua a aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 0, no 3, vento agora 1,40 graus, 08 nós. Aguardar a aproximação da posse, 0. Oxenai, 6327, 3 alinhado, mantém pista no 0. 3 alinhado, mantém pista no 0, 6327. Oxenai, 6327, tem condições de decolar assim que autorizado? Afirmo, 6327. Sente, alinhado, mantém preparando. Alinhado, mantém, 6327. Web 5729, continua a aproximação, guardando a pista livre, tem um foco sendo a Bianca aliando, na pista no zero. Tá, 3217, sala 42, direita, sala 121, decimal 9. 219, obrigado. 126, decimal 0, alterne 128, decimal 8. 1063, 5729, autorizado pouso, pistão na 0, vento 130 graus, 08 nós. Pouso, pistão Salva Tango, autorizar táxi até o ponto de espera da Conotec, chama para ingresso. Oxiné 6327, decolar 243, controle 1 no mundo 9, decimal 35. 1935, senhor, obrigado. Romeu, papai, tá no teu ataque, você tá o ponto de espera, chama para ingresso. Controle Salvador, boa tarde, Oxenai 6327. Oxenai 6327, contato radar, nível de voo 200, saída da EL. 200, saída da EL, 6327, quando possível, direto a Ilhéus. Está aguardando no norte, se quiser liberá-lo, foi quando o Tinha Vinte conectou, porém fora da posição ainda ideal para evitar o curso, a gente vai ter que aguardar novamente o funcionário aqui para colocar na posição ideal. Bem, só poder dar uma olhadinha pessoal dentro da a gente agradece. Obrigado. Obrigado aí, bom voo, amigo. Oxenai 6321, na escuta para autorização por estacionamento, posição 11. Positivo, na sua escuta para início, obrigado, 6321. Azul 4065, Sam Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Canal 6327, autorizado por aquele Elvis. Obrigado, minha 3 a 7. O táxi está 3159, a o sinal 6327, Sami Recife, 125, decimal 1, ao TRM 133, decimal 25. Poderia confirmar as frequências, por favor, para o 6327? Sami Recife, 125, decimal 1, ao TRM 133, decimal 25, o sinal 6327. 251, 3325, obrigado, até. Botão utilizado ali a pista 7, chame pronto para decolagem. Patrulha 2231, boa tarde, desço para nível de voo 050, chegada a mão. 050 na chegada a mão, 2231. Patrulha 2231, decoração para sequenciamento, curva direita para 105. Direita 105, 2231. Autorizado decolar a pistola 7, vento 140 graus, 08 nós. Salvador, boa tarde, 3155, da 10, 3, 1, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Meu Papatango, decolado 5-2, tem condições de utilizar a curva cheia para cruzar o primeiro terço do campo da 10-28? Curva cheia, repassará livrando o campo. O Romeu Papatango tem condições de cruzar o campo no primeiro terço da 10-28? Boa tarde, bom trabalho. Primeiro terço, Romeu Papatango. Sente, reporte para o cruzamento. Foi dado pela mesma para o ataque. Estamos a acabar de livrar a pista 10. Gente, o meu Patango mantém a proa norte, guardando instruções, vou decolar o tráfego da 1-0. Mandará a proa, vamos ver o Patango. Então, 3155, informa o tráfego no setor norte do aeródromo, sem interferência com o eixo de decolagem. Sente, tá visual, 3155, 2-0, decolar da pista 1-0, vento 140 graus, 07 nós. Controle, qual que é o limite dessa proa pro 2231? É o curso do localizador, tá? Para 2231. Limitado pelo curso do localizador, então 2231. Alemanha 3200, Alemanha mantém pista na zero. Alemanha 3155, decolar 254, controle 119, decimal 35. 935, controle de Salvador, são 3155, obrigado. Passarela 2231, desce para 2000 pés, que negar no 093, autorizado sinal LS, acorde estabilizado. 2000 pés, ajustado 1013, autorizado ILS ou 2230, reportará estabilizado no metro. Controle Salvador, boa tarde, então 3155, decolado cruzando 1.600 pés na Adael, prossegue. Então 3155, contato radar, suba para nível de voo 340, sai da Adael. 340 na Adael, 3155. Romeu, Papa Tango, mantém as condições visuais de corredor forte, reporte para regresso. Romeu, Papa Tango, mantém as condições visuais de corredor forte, reporte para regresso. Na M321, autorizado decolar pistão na 0, vento 140 graus, 09 nós. Controle está estabilizado em ILS 10 ou 2231. Passarela 2231, completo sinal, chame torre 118 decimal 6. Torre 1186, graças, boa tarde. Salvador, boa tarde, Papa Romeu. Romeu, Romeu na venda com informação, quilo solicita cota para Serra Bravo, Bravo Hotel, nível 400.